vez uma moda de imitar um indivíduo admirado e poderoso, como a suposta origem do ceceio do espanhol. Não interessa como começou a grande mutação vocálica, de acordo com essa teoria, uma vez que a primeira vogal tenha mudado, outras vogais tiveram de mudar seguindo sua trilha, para reduzir a ambiguidade, e assim por diante, numa cascata. Nesse segundo estágio do processo, os memes eram selecionados em relação ao contexto de universos miméticos já existentes, construindo um novo memeplexo de memes mutuamente compatíveis. Estamos finalmente equipados para passar para a teoria memética da religião. Algumas ideias religiosas, assim como alguns genes, podem sobreviver devido ao mérito absoluto. Esses memes sobreviveriam em qualquer universo memético, independentemente dos outros memes que os cercassem. Devo repetir o ponto vitalmente importante de que mérito nesse sentido significa apenas capacidade de sobreviver no universo. Não carrega nenhum outro juízo de valor. Algumas ideias religiosas sobrevivem porque são compatíveis com outros memes que já são numerosos no universo de memes como a parte de um memeplexo. Leia a seguir uma lista parcial de memes religiosos que podem ter valor de sobrevivência no universo memético, seja devido ao mérito absoluto, seja devido à compatibilidade com um memeplexo preexistente. Você sobreviverá à sua própria morte. Se você morrer como um mártir, vai para uma parte do paraíso especialmente maravilhosa, onde se regalará com 72 virgens. Reserve um pouco de pena para as pobres virgens hereges. Blasfemos e apóstatas devem ser mortos ou punidos, por exemplo, pelo ostracismo em relação às suas famílias. A crença em Deus é uma virtude suprema. Se você perceber que sua crença está vacilando, trabalhe duro para restaurá-la, implore a Deus para ajudá-lo a combater a descrença. Em minha discussão sobre a aposta de Pascal mencionei a estranha pressuposição de que a única coisa que Deus realmente quer de nós é a fé. Naquele momento tratei o fato como uma anomalia. Agora temos uma explicação para ele. A fé é crença sem evidência, é uma virtude. Quanto mais suas crenças desafiarem as evidências, mais virtuoso você será. Fiéis virtuosos que conseguem acreditar em alguma coisa muito estranha, insustentável, em franca oposição às evidências e à razão, são especialmente recompensados. Todo mundo, mesmo quem não possui crenças religiosas, deve respeitá-las com um respeito mais automático e mais sem questionamentos que aceitável para qualquer outro tipo de crença. Falamos disso no capítulo 1. Existem coisas estranhas como a Trindade, a transubstanciação, a encarnação que não nos cabe compreender. Nem tente entendê-las, porque a tentativa pode destruí-las. Aprenda a se satisfazer chamando-as de mistérios. Lembre-se das virulentas condenações da razão feitas por Martinho Lutero, citadas na página 251, e pense em quão protetoras da sobrevivência dos memes elas seriam. A música, a arte e as escrituras são marcas autorreplicantes de ideias religiosas. Escolas e gêneros de arte diferentes podem ser analisados como memeplexos alternativos, já que os artistas copiam ideias e motivos de artistas anteriores, e os novos motivos só sobrevivem mesclados a outros. Na verdade, a própria disciplina acadêmica da história da arte, com seu rastreamento sofisticado de iconografias e simbolismos, pode ser encarada como um estudo elaborado sobre a memeplexidade. Os detalhes terão sido favorecidos ou desfavorecidos pela presença de integrantes preexistentes do universo de memes, e entre eles frequentemente haverá memes religiosos. Alguns dos pontos da lista acima provavelmente possuem um valor de sobrevivência absoluto e floresceriam em qualquer memeplexo. Mas, assim como os genes, Alguns memes só sobrevivem no contexto certo de outros memes, o que leva à construção de memeplexos alternativos entre si. Duas religiões diferentes podem ser encaradas como dois memeplexos alternativos. Talvez o Islã seja análogo a um complexo genético de carnívoros, e o budismo, a um de herbívoros. As ideias de uma religião não são melhores que as da outra em nenhum sentido absoluto, assim como os genes de carnívoros não são melhores que os de herbívoros. Os memes religiosos desse tipo não têm necessariamente nenhuma aptidão especial para sobreviver, mesmo assim, são bons no sentido de que florescem na presença de memes de outra religião. Por esse modelo, o catolicismo romano e o Islã, digamos, não foram necessariamente projetados por pessoas isoladas, mas evoluíram separadamente como coleções excludentes de memes que florescem na presença de outros membros do mesmo memeplexo. Religiões organizadas são organizadas por pessoas, por padres e bispos, rabinos, imãs e ayatolás. Mas, para reiterar o ponto que defendi sobre Martinho Lutero, isso não significa que elas tenham sido concebidas e projetadas por pessoas. Mesmo nos casos em que religiões vêm sendo exploradas e manipuladas em benefício de indivíduos poderosos, ainda subsiste a forte possibilidade de que o formato detalhado de cada religião tenha sido moldado em grande parte pela evolução inconsciente. Não pela seleção natural genética, que é lenta demais para responder pela rápida evolução e divergência das religiões. O papel da seleção natural genética nessa história é fornecer o cérebro, com suas predileções e suas tendenciosidades, a plataforma de hardware e o programa simples que compõe o cenário da seleção memética. Devido a esse cenário, para mim algum tipo de seleção natural memética parece oferecer uma explicação plausível para a evolução detalhada de religiões específicas. Nos estágios iniciais da evolução de uma religião, antes que ela se torne organizada, memes simples sobrevivem devido a seu apelo universal à psicologia humana. É aí que a teoria memética da religião e a teoria do subproduto psicológico se sobrepõem. Os estágios mais tardios, quando a religião se torna organizada, elaborada e arbitrariamente diferente de outras religiões, são muito bem abordados pela teoria dos memeplexos cartéis de memes mutuamente compatíveis. Isso não elimina o papel adicional da manipulação deliberada por padres e outros indivíduos. As religiões provavelmente são, pelo menos em parte, produto de um design inteligente, assim como escolas, modas e a arte. Uma religião que é quase em sua totalidade produto de design inteligente é a Cientologia, mas suspeito que se trate de um caso excepcional. Outra candidata à religião puramente projetada é o mormonismo. Joseph Smith, seu ousado enganador inventor, chegou ao cúmulo de escrever um livro sagrado totalmente novo, o Livro de Mormon, inventando a partir do zero uma nova e fictícia história americana, escrita num inglês fictício do século XVII. O mormonismo, no entanto, evoluiu desde que foi criado no século XIX e hoje se transformou numa das religiões respeitáveis dos Estados Unidos que, aliás, alega ser a que mais cresce, já fala em apresentar um candidato à presidência. A maioria das religiões evolui. Qualquer que seja a teoria da evolução religiosa que adotemos, ela tem de ser capaz de explicar a incrível velocidade com que o processo da evolução religiosa, sob as condições certas, é capaz de levantar voo. Veja seguir um estudo de caso. Cultos a carga em A Vida de Brian. Uma das muitas coisas que a equipe do Monty Python captou bem foi a extrema rapidez com que um novo culto religioso pode ter início. Ele pode surgir quase que da noite para o dia e a partir daí se incorporar numa cultura, onde assume um papel inquietadoramente dominante. Os cultos à carga da Melanésia e da Nova Guiné são os exemplos mais famosos na vida real. A história inteira de alguns desses cultos, do começo ao fim, está envolta em memória viva. Diferentemente do culto a Jesus, cujas origens não são atestadas de forma confiável, conseguimos ter o curso completo dos eventos diante dos olhos e mesmo aí, como veremos, alguns detalhes se perderam. É fascinante imaginar que o culto ao cristianismo quase certamente começou de forma muito parecida, e espalhou-se inicialmente com a mesma alta velocidade. Minha principal autoridade para os cultos à carga é Quest em Paradise e Jornada no Paraíso, de David Attenborough, que me foi gentilmente oferecido por ele. O padrão é o mesmo para todos eles, dos cultos mais antigos, no século XIX, aos mais famosos, que se desenvolveram depois da Segunda Guerra Mundial. Aparentemente, em todos os casos, os habitantes das ilhas ficaram impressionados com as fantásticas coisas que os imigrantes brancos possuíam, incluindo administradores, soldados e missionários. Eles foram talvez vítimas da terceira lei de Arthur C. Clarke, que citei no capítulo 2, qualquer tecnologia avançada o bastante é indistinguível da magia. Os ilhéus perceberam que os brancos que usavam aquelas maravilhas nunca as fabricavam eles mesmos. Quando artigos precisavam de conserto, eram enviados para algum lugar, e artigos novos continuavam chegando na forma de carga em navios ou, mais tarde, aviões. Jamais se viu um homem branco consertando qualquer coisa, e eles não faziam nada que pudesse ser reconhecido como trabalho útil. Sentar atrás de uma mesa manuseando papéis era obviamente algum tipo de devoção religiosa. Evidentemente, portanto, a carga tinha de ter origem sobrenatural. Como que para corroborar a pressuposição, os brancos faziam certas coisas que só podiam ser cerimônias ritualísticas, eles construíam mastros altos com fios ligados a eles, ficavam sentados ouvindo pequenas caixas que brilhavam e emitiam barulhos curiosos e vozes abafadas, convenciam o povo local a usar roupas idênticas e o faziam marchar para lá e para cá, e seria quase impossível imaginar uma ocupação mais inútil que essa. E então o indígena percebe que a resposta para o mistério está na sua cara. Essas ações incompreensíveis são os rituais utilizados pelos brancos para convencer os deuses a enviar a carga. Se o indígena quiser a carga, também ele tem de fazer aquelas coisas. Impressiona o fato de que cultos à carga semelhantes tenham nascido de forma independente em ilhas que são enormemente distantes, tanto em termos geográficos como culturais. David Attenborough nos diz que antropólogos perceberam dois focos distintos na Nova Caledônia, quatro na Salomão, quatro em Fiji, sete nas Novas Hébridas e mais de 50 em Nova Guiné, a maioria delas bastante independente sem ligação entre si. A maioria dessas religiões afirma que um Messias específico trará a carga quando o dia do Apocalipse chegar. O florescimento independente de tantos cultos independentes mais semelhantes sugere algumas características unificadoras da psicologia humana em geral. Um culto famoso da ilha de Tana, nas Novas Hébridas conhecidas como Vanuatu desde 1980, ainda existe. Ele é centrado numa figura messiânica chamada Donifron. As referências a Donifron nos registros oficiais do governo remontam a no máximo 1940, mas, mesmo num mito tão recente, não se sabe ao certo se ele existiu realmente na forma de um homem de verdade. Uma lenda o descreveu como um homenzinho com voz esganiçada e cabelo descolorido, que usava um casaco com botões brilhantes. Ele fez estranhas profecias, e fez tudo o que podia para colocar as pessoas contra os missionários. No final ele acabou voltando para os ancestrais, depois de prometer um retorno triunfal, trazendo carga abundante. Sua visão apocalíptica incluía um grande cataclismo, as montanhas desmoronariam e ficariam planas e os vales seriam preenchidos, os velhos reconquistariam a juventude e a doença desapareceria, os brancos seriam expulsos da ilha para nunca mais voltar, e a carga chegaria em grande quantidade, para que todo mundo tivesse tudo o que quisesse. De forma mais preocupante para o governo, Bonifron também profetizou que, em sua segunda vinda, traria uma nova moeda, estampada com a imagem de um coco. As pessoas deveriam, portanto, se livrar de todo o seu dinheiro na moeda dos brancos. Em 1941, isso provocou uma onda de consumo furioso, as pessoas pararam de trabalhar e a economia da ilha sofreu graves prejuízos. Os administradores coloniais prenderam os líderes, mas não havia nada que pudessem fazer para exterminar o culto, e as igrejas das missões e as escolas ficaram desertas. Um pouco depois, surgiu uma nova doutrina que afirmava que Bonifron era o rei da América. Providencialmente, soldados americanos chegaram às Novas Hébridas mais ou menos nessa época e, maravilha das maravilhas, havia entre eles negros que não eram pobres como os ilhéus, mas compare com Isaías 40:4, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Essa semelhança não indica necessariamente uma característica fundamental da psique humana, ou o inconsciente coletivo de Jung. As ilhas estavam havia muito infestadas de missionários, tão ricamente dotados de carga quanto os soldados brancos. Uma louca empolgação tomou conta de Tana. O dia do apocalipse era iminente. Parecia que todo mundo estava se preparando para a chegada de Bonifron. Um dos líderes disse que Bonifron chegaria dos Estados Unidos de avião, e centenas de homens começaram a abrir uma clareira no centro da ilha para que o avião tivesse uma pista onde pousar. A pista tinha uma torre de controle de bambu com controladores de tráfego aéreo que usavam fones de ouvido de mentira, feitos de madeira. Havia aviões de mentira na pista para servir de isca, projetados para atrair o avião de Bonifron. Nos anos 1950, o jovem David Attenborough chegou de barco a Tana, com um cinegrafista, Geoffrey Mulligan, para investigar o culto a Bonifron. Eles encontraram muitas evidências da religião e acabaram sendo apresentados a seu sacerdote mais importante, um homem chamado Nambas. Nambas referia-se a seu Messias com intimidade, como Doni, e afirmava conversar regularmente com ele, por rádio. Isso Doni do rádio consistia numa velha com um fio elétrico em volta da cintura e que entrava em transe, falando coisas ininteligíveis, que Nambas interpretava como as palavras de Bonifron. Nambas alegava ter sabido com antecedência que Attenborough estava vindo para falar com ele, porque Bonifron havia lhe contado pelo rádio. Attenborough pediu para ver o rádio, mas teve compreensivelmente o pedido recusado. Ele mudou de assunto e perguntou se Nambas havia visto Bonifron. Nambas fez que sim vigorosamente. Me viu muitas vezes. Como ele é? Nambas apontou o dedo para mim. Parece com você. Tem cara branca. É alto. Mora lá para a América do Sul. Esse detalhe contradiz a lenda citada anteriormente, de que Bonifron era um homenzinho baixo. É o que acontece com as lendas em evolução. Acredita-se que Bonifron vá voltar no dia 15 de fevereiro, mas o ano é desconhecido. Todo ano, no dia 15 de fevereiro, seus seguidores se reúnem para uma cerimônia religiosa para recebê-lo. Por enquanto ele não voltou, mas eles não estão decepcionados. David Attenborough disse a um devoto do culto, chamado Sam, mas, Sam, faz 19 anos que Donnie diz que a carga vai chegar. Ele promete e promete, mas a carga não vem. 19 anos não é tempo demais para esperar, Sam parou de olhar para o chão e me fitou. Se você pode esperar 2000 anos pela chegada de Jesus Cristo e ele não vem, então posso esperar mais 19 anos por Johnny. O livro de Robert Bookman Cão e Begude e Touch God. Podemos ser bons sem Deus, cita a mesma réplica admirável de um discípulo de Johnny Frum, dessa vez para um jornalista canadense uns 40 anos depois do encontro de David Attenborough. A rainha e o príncipe Philip visitaram a área em 1974, e o príncipe foi subsequentemente endeusado numa reprise do culto a Johnny Frum mais uma vez. Perceba quão rapidamente os detalhes podem mudar na evolução da religião. O príncipe é um belo homem que teria impressionado em seu uniforme branco da marinha e seu capacete emplumado, e talvez não seja de surpreender que ele, e não a rainha, tenha sido escolhido, sem contar o fato de que a cultura dos ilhéus tornava difícil para eles aceitar uma divindade feminina. Não quero supervalorizar os cultos à carga do Pacífico Sul. Mas eles realmente oferecem um modelo contemporâneo fascinante do modo como as religiões nascem praticamente do nada. Em especial, eles sugerem quatro lições sobre as origens das religiões em geral, e vou descrevê-las brevemente aqui. A primeira é a impressionante velocidade com que um culto pode florescer. A segunda é a velocidade com que o processo de origem apaga seus rastros. Johnny Frum, se existiu, existiu numa época de memória viva. Mesmo assim, com uma possibilidade tão recente, não se sabe ao certo se ele existiu mesmo. A terceira lição vem da emergência independente de cultos semelhantes em ilhas diferentes. O estudo sistemático dessas semelhanças pode nos dizer alguma coisa sobre a psicologia humana e sua suscetibilidade à religião. A quarta é que os cultos à carga são parecidos não só entre si, mas com religiões mais antigas. O cristianismo e outras religiões antigas que se disseminaram pelo mundo todo presumivelmente começaram como cultos locais como a Johnny Frum. Acadêmicos como Geza Vermes, professor de estudos judaicos da Universidade de Oxford, já sugeriram que Jesus foi uma entre muitas outras figuras carismáticas que surgiram na Palestina mais ou menos em sua época, cercadas de lendas semelhantes. A maioria dos cultos morreu. O único que sobreviveu, por essa visão, é o que encontramos hoje. E, com o passar dos séculos, ele foi sendo moldado pela evolução seleção memética, se você gostar desse jeito de dizer, mas só se gostar e transformado no sistema sofisticado ou melhor, em conjuntos divergentes de sistemas descendentes que domina grandes partes do mundo hoje em dia. A morte de figuras carismáticas modernas como Haile Selassie, Elvis Presley e a princesa Diana proporciona oportunidades para estudar o rápido surgimento de cultos e sua evolução memética subsequente. Isso é tudo o que quero dizer sobre as raízes da religião, tirando uma curta reprise no capítulo 10. Quando discuto o fenômeno infantil do amigo imaginário ao tratar das necessidades psicológicas que a religião satisfaz. Frequentemente se acredita que a moralidade tem as suas origens na religião, e no próximo capítulo quero questionar essa ideia. Argumentarei que a origem da moralidade pode ela mesma ser objeto de um questionamento darwiniano. Assim como perguntamos, qual é o valor de sobrevivência darwiniano da religião, podemos fazer a mesma pergunta a respeito da moralidade. A moralidade, na verdade, provavelmente precedeu a religião. Assim como fizemos com a religião, Retomando a pergunta e reformulando-a, com a moralidade descobriremos que ela se encaixa melhor como subproduto de uma outra coisa. 6. As raízes da moralidade, porque somos bons. Estranha é nossa situação aqui na Terra. Cada um de nós vem para uma curta passagem, sem saber porquê, ainda que algumas vezes tentando adivinhar um propósito. Do ponto de vista da vida cotidiana, porém, de uma coisa sabemos, o homem está aqui pelo bem de outros homens acima de tudo daqueles de cujos sorrisos e bem-estar nossa própria felicidade depende. Albert Einstein. Muitas pessoas religiosas acham difícil imaginar como, sem a religião, é possível ser bom, ou mesmo querer ser bom. Discutirei esse tipo de questionamento neste capítulo. Mas as dúvidas vão mais longe, e levam algumas pessoas religiosas a paroxismos de ódio contra aqueles que não compartilham de sua fé. Trata-se de uma coisa importante, porque considerações morais se escondem por trás de atitudes religiosas em relação a outros tópicos que não têm ligação real com a moralidade. Boa parte da oposição ao ensinamento da evolução não tem nenhuma conexão com a evolução em si, ou com qualquer coisa de científico, mas é incitada por uma revolta moral. Isso vai desde o ingênuo: se você ensinar às crianças que elas evoluíram dos macacos, elas vão agir como macacos, até a motivação subjacente mais sofisticada para toda a estratégia do design inteligente, como impiedosamente desnudada por Barbara Forrest e Paul Gross em Creationis Instructions, The Web of Intelligent Design, Cavalo de Troia do Criacionismo, A Consolidação do Design Inteligente. Recebo grandes quantidades de cartas de leitores de meus livros, a maioria delas agradável e entusiasmada, algumas com críticas úteis, e umas mais do que posso responder de forma adequada, fato pelo qual peço desculpas. Poucas horríveis e até cruéis. E as mais horríveis de todas, lamento dizer, são quase invariavelmente motivadas pela religião. Tal abuso tão anticristão costuma ser sentido por aqueles que são considerados inimigos do cristianismo. Aqui, por exemplo, está uma carta, publicada na internet e endereçada a Brian Fleming, autor e diretor de The God Who Was Hit Ter o Deus Que Não Estava Lá, 86, um filme sincero e emocionante que prega o ateísmo. Intitulada Kane Enquanto Damos Risada e datada de 21 de dezembro de 2005, a carta a Fleming diz o seguinte: vocês têm mesmo muita cara de pau. Queria pegar uma faca, destripar vocês, seus idiotas, e gritar de alegria quando suas tripas saírem para fora bem na sua frente. Vocês estão tentando deflagrar uma guerra santa em que algum dia eu, e outros como eu, posso ter o prazer de tomar medidas como é mencionado acima. O autor, nesse ponto, parece admitir com um certo atraso que seus termos não são muito cristãos, pois prossegue, mais caridoso: no entanto, Deus nos ensina a não buscar a vingança, mas a rezar por aqueles como vocês. Sua caridade, porém, dura pouco. Vou me conformar em saber que a punição que Deus infligirá a você será mil vezes pior que qualquer coisa que eu possa causar. A melhor parte é que vocês sofrerão por toda a eternidade por esses pecados que ignoram totalmente. A ira de Deus não terá misericórdia. Pelo seu próprio bem, espero que a verdade seja revelada a vocês antes que a faca se conecte à sua carne. Feliz Natal. P.S. Vocês não fazem mesmo a menor ideia do que os aguarda. Agradeço a Deus por não ser vocês. Acho genuinamente intrigante que uma mera diferença de opiniões teológicas possa gerar tamanha virulência. Segue uma amostra das cartas ao editor da revista Freedom Today, publicada pela Fundação pela Liberdade da Religião Freedom From Religion Foundation, FFRF, que faz campanhas pacifistas contra a erosão da separação constitucional entre a Igreja e o Estado. Olá, comedores de queijos asquerosos. Tem muito mais de nós, cristãos, que de vocês, seus otários. Não tem separação de Igreja e Estado e você